Passeio do 2231, desça para 3.000 pés, ajuste na 015. Desça 3.000 pés, ajuste na 015, passeio do 2231. Portugal 081, confirme your speed. 280, Portugal 021. Enter the speed 22509. This is speed 2509, Portugal 021. Seu ponto de espera da 10, lá estou indo no 8.95, ajustado 1015. Direita ainda, estou ponto de espera da 10, 1015, ponto de espera 195, boa tarde, está 31 no 400. Patrono no 8 azul, após dar a reta corta, está livre, chama o táxi. Patrono no 8, vai chamar o táxi. Faz 1203, 35B27. Visual com 90, gol 925. Sente, complexo final, torre 1895, bom pulo. 1895, gol 925. Salvador, gol 925. Final normal, baixado, travado na pista 1-0. Altímetro no 0 no 5, vento 090 graus, com 1 dúzia nós, 1 2 nós, tem livre pouso, pista no 0. Tente, vamos na beira. LS X-Ray, passaria da 2231. Salvador, trip 52, patrono, pátio 3, para o push, acionamento. 241, pátio 3, autorizado, tem táxi. Chamar a pátio, trip 52, patrono. Portugal 021, he cleared, sending to 3,000 feet, can 81015. 3,000 feet, 81015, Portugal 021. Paulo, boa tarde, Zona 399. 9 com Rui, só um minuto, 360, preparada ela. Obrigado. Eu tenho 45, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3-1 no 45. Nessa proa e solicita 10 graus à esquerda devido a uma formação, ok? Gente, nessa proa interceptará o curso do localizador e está estabilizado. Positivo, na proa interceptará o curso do localizador. Montaria estabilizar. Passaria da 2231. 121, decimal 9, boa tarde. Frente à direita, Fox Paulo 121 no 9, ou 925. 7 no POB. Direita, Índia Alfa, ponto espera 1895 com a torre, 1015 ajuste, bom voo. Pega a direita, Índia Alfa, ponto espera, chama a torre 1895, obrigado, bom trabalho. 35241 para o táxi POB 71 com 3 horas e 30 de autonomia alternando Montes Claros. Em frente, seguindo azul, Índia Alfa 1895, ponto espera com a torre, 1015 ajuste, bom voo. Em frente, pego azul, Índia Alfa 1815, ponto espera, 35241. Salvador, gol 925, livrou. Bem-vindo, 925, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, o 925. 399, cópia. Prossiga. Autorizado com Voyage 360, volta conforme bridge, up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu. Decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael Lida. Após ele, voa bridge, intercepta aerovia e segue conforme o plano após. 5166, o código transponder, controle 120.8. E autorizado nível 360, São Paulo, Congonhas, via bridge, até Zulu no meio, Bravo até o Zulu, decola 10, curva direita após, perfil da Dael, Lida Bridge, 5166, transponder, 208, o patrulho Gol 399, posição 1. 501, não chega quanto ponto para o posicionar. Agora. Interceptor, tem um campo à vista, passaria do, das 231. Sim, chama de Salvador na frequência 118.95, bom pouso. 118.95, bom trabalho, 2231. Salvador 925, Alfa, antes da Juliette. Juliette, meia dúzia, portão. Juliette para o 621925, obrigado. É. Approach, report established. In 2000 feet, the afterbirth, 1-0-0-7, support show, finish one. Agora, pode mesmo estar livre, time táxi, né? 3x12. Quem pode estar, você tá bom, pode ser que eu precisar. T345, decola os 23, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tá, então, azul 4118, tá no ponto de espera da 10, pronto. Gente, boa tarde, azul 4118, mantenha a posição. Salvador, boa tarde, tá 3145, cruza 1600 para o 360 na Dael. Tá 3145, boa tarde, completa radar, saída da Dael, Leda, Bridge, sub e mantenha 360. 360 aprovado, tá 3145. Pode voar, Bridge, tá presente? Leda, quer dizer? Sim. Autorizado líder da presença, tem 3145. Grato, beleza. Passou Cimbra, baixada e travada, passaredo das 231. Avistar 231 na passaredo, com vento 090 graus, com 120 nós, uma dúzia nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, mão no zero, passaredo das 231. Mantenha 050. proporcione identificação de chegada na área, desça e mantenha nível 050. Na voz da coluna 0, curva direita, perfil da Dael, lida poste, lida voa bridge, antecepta aerovia. 51-62 e código transponder, controle em 20.8. Autorizado 360, ponte. Decola da transponder 51-62, controle Salvador 208. Podia só repetir a saída? Dael, Leda, após Leda, Brita. Mativo, portão 2, chama o contorno posicionado. 2 a chamar pronto, obrigado. Tá, 3, 2, 2, 7, para posto. Autorizado, chama o táxi, 3, 2, 1, 7. Chama o táxi, 3, 2, 1, 7. Tratando Romeu e Juliette, Romeu informa o tráfego 11 horas, 7 milhas, mantendo no 1.500 pés. Fazendo o lançamento de paraquedistas no momento. Taxi CNMIA3 número 4, nós temos 117, 117 agora, 3 horas e 30, 3 horas e 14 minutos, Salvador. Aprovado em frente, seguindo a TR da Trip, Índia e Alfa até o ponto de espera 90. Lá torre 198.95, ajustado 1015. Em frente, baixo, ponto de espera 1895, segrau 5, e a TR da Coisa, obrigado. Solo 27, 1219 agora, solo, boa tarde. 219, boa. Solo passando 2231, levando a sua escuta. 2231, táxi Alfa Juliette, corrigindo. Alfa reporta da Juliette, passando 223. Alfa reporta da Juliette, 2231. Two knots. 2 patrono 8, decolo Charles 30, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Fecha. Visual com Airbus 330 na curva final 1-0. Visual, 3-5-2-4-1. Após a passagem do tráfego no 3-5-2-4-1, após ali mantém cabeceira 1-0. Após passagem do tráfego, a meia é mantém 1-0. 3-5-2-4-1. Prezado, manter 2.510 em forma justa no 0 no 5. A gente vai manter 2.500, muito grato, com 1-0 no 5, azul, 4-1 no 8. Boa tarde, bom 755, cobrita para autorização por fins. Gol 9, coxinho, gol 755 com fins, autorizado 360, via peso Lua 16, decola pista 1-0, curva direita, saída da Real Leta Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5402. Poxa, 360 com fins, via peso Lua 16, direita da Real Leta Bridge, 1208, controle 5402, transporte. Controle de transporte 5402, reporte posto, gol 755. 5402, pode prosseguir o passareiro? Afirma, é moto no 4, passareiro 223. É moto no 4, passareiro 223. Cidade de Oscar, Golf X-Ray. X-Ray. Web 5729, tá autorizado para inspeccionar, bom ataque. Autorizado, no 2, vai chamar ataque 5729. Bora, senhor. Next flight, Golf, Mont Banana, Port Hill, 01. Obrigado, bom ataque. Passo. 4206, está na minha indicação, chega da mar e desce, mantenha 050. Vento 1-0-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós, tem livre decolagem da pista no 0. Livre decolagem, 3-5-2-4-1. Sunil in the port hill, 0-1. Meio 2 para 2 mil pés, autorizado LS, sexo e pista no 0, é voz estabilizada. Tempo para 2 mil, boa tarde, estabilizado, Lima, Papa Mike, prossiga. Tem altitude que mantém? Informe destino, Serra Índia Alfa. Alfa, boa tarde. O plano que eu tenho aqui tá para as 18h30. O plano já tá vencido, confirma, foi feito algum aderel? Como aquele chefe, você também ali atrás, 59 e 21. Vitor, meu alto, o quanto? Tá pronto, tá no 4-3, tá pronto. Ele tá no 3, aguardando, Vitor, meu alto. Alto. Vitor, meu alto, autorizado Maceió, 090, decola pista no 7, curva esquerda, saída Conde, controle 120, decimal 8, aciona 0263. 210, 35241. do Leda da presença, 4198. Salvando Leda, subindo para 36.000, azul 4198. Autorizado, homens fora, reporte para descer. 925, com informação, Victor, autorização Brasília. 925, só um minuto, corre, acordando. Guarda. 360-3297. Autoriza Vadael, 3297. Confirmo. Autoriza Vieira. da presença, tá? 3297. Afirmativo, Leda da presença, 3297. Recife, 1-2545, alterna 1-2685. 2545-2685, XNM, 314, obrigado, senhor. Vamos passar mais, senhor, visto o caso 0, vento 100 graus com 12 nós. Alto, meu Juliette Romeu, Solas 44, informe estacionamento. Pesado backtrack, agilizando, reporte pistão no 7 livre. Romeu, Juliette Romeu. Se encontra no sol? Quantos pesos que ele mantém? Tem um pouco de informar, provavelmente deve estar mais ou menos uns 3 mil pés. Sim, isso é um motivo grande. Frequência livre para a coordenação, Juliette, que é daquilo.